Agora a gente confere a primeira parte aí. Vamos, na verdade, vai ser tudo linkado aí com duas músicas dele, no caso do Edward Herbert, e depois a primeira parte da entrevista com ele, o Edward, com a colaboração da Patrícia Araújo em Londres. E a gente antes ouve já a primeira. Vamos ouvir The Lazy Song do Edward Herbert. Vamos lá. Early in the morning now, and the clocks are only half awake. Her eyes closed and her body warm. I stay here and pray it's never dawn. Time will creeps up the stairs inside. I really should go shut the blinds. Vocês escutaram aí o Edward Herbert e agora uma entrevista com ele feita também pela Patrícia Araújo, colaboradora do Pop Mix em Londres. A Patrícia pegou esse depoimento aí do Edward, muito legal, e ele primeiramente fala sobre o seu processo de criação. Vocês acabaram de ouvir que se trata de um som super acústico e tal, mas agora ele vai explicar como ele escreve suas canções e logo depois a própria Patrícia Araújo já entra traduzindo para vocês. Vamos lá. There's no real set process. Usually I just kind of pick up the guitar, get my acoustic guitar, sit down and just start writing with no real purpose until I write a kind of a catchy melody or a riff or something. Sometimes I can be out, you know, anywhere at the pub, shopping, and then a song just comes into my head and I have to rush back and write a piece of music. That's usually how it kind of works. Ele disse que, não, na verdade, não existe nenhum processo pelo qual ele faz a música dele. Normalmente ele pega o violão, começa a tocar e de repente a música acontece, ou até mesmo quando ele tá num bar, num pub, e alguma ideia vem na cabeça dele e ele passa isso pro papel e aí ele escreve quando ele chega em casa. Tá aí a entrevista com Edward Herbert e agora ele fala mais um pouquinho aí sobre seu trabalho. A Patrícia Araújo pergunta para ele nessa segunda intervenção sobre como ele classificaria a sua música. Probably I would describe most of my music as folk, singer-songwriter style, mostly on the acoustic, but I try to vary it and sometimes write post-rock tracks, electronica tracks and other things, but mostly acoustic. Ele diz que ele pode classificar a música dele como folk, mas a maioria da música dele é feita acústica e ele tenta variar usando os processos eletrônicos, mas ele classifica mesmo como acústico. Vocês ouviram a entrevista com o singer-songwriter Edward Herbert. Eu agradeço a Patrícia Araújo, nossa colaboradora em Londres, que fez esse link aí lá com esse material exclusivo aqui para o Pop Mix. Se trata de uma revelação, como eu já salientei. É a nova música britânica aí, mais uma vez, marcando presença no Pop Mix. E agora a gente confere mais uma faixa do Edward Herbert. Dessa vez, vamos conferir então Open Your Eyes. Vamos lá. Ah! Vocês ouviram Edward Herbert com Open Your Eyes, ele que terá seu EP de estreia lançado pelo Pop Mix, pela gravadora virtual do Pop Mix, assim como o Johnny Mercer teve o seu álbum de estreia, O Solstício de Inverno, que já está no nosso site, totalmente disponível.